hoy es tu cumpleaños y contigo yo quiero brindar y desearte felicidades y muchos años para más. Hoy es tu cumpleaños y contigo yo quiero brindar y desearte felicidades y muchos años para más. Esta noche quiero darte un regalo de amor, regalo de amor, un regalo de amor. Esta noche quiero darte un regalo de amor, amor. Esta noche quiero darte un regalo de amor, un regalo de amor. Esta noche quiero darte un regalo de amor, amor. Invitamos a nuestro amigo Pino de Osa Twice a cantar junto a la estación 13. É isso aí, é um prazer para nós dos atuais cantar com vocês. Hoje é seu aniversário, quero comemorar com você. Te desejo felicidades e muitos anos pra viver. Hoje é seu aniversário, com você eu quero brindar. Te desejo felicidades e muitos anos para amar. Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, um presente de amor. Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, amor. Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, um presente de amor. Essa noite vou te dar um presente de amor, um presente de amor, amor.